Senhor, nos unindo a sábado, a cólera do que eu tenho aí, atrás da hora que eu sou a rosinha, que eu estou tentando chorar, Thank you. ما شاء الله.